certeza que não, o ILS aqui é bosta estabilizada. Bosta estabilizada, sim. Estabilizando ILS 5556. 5556 com platinal em LS Reis, metrô em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Espera que acabou. Salvador, muito boa noite, 35556. Strip, baixei, travou? Ainda não, senhor. Só Maranhão, se baixar, travado, ok? Gente, vento no 60 graus com 10 graus. No 6 com 2, gente. Com 10, 1 a 0. Tá, com 10, obrigado. Baixar travado 5550. Sim. É por autorizado, pista não zero. Solos 30, siga via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão Salvador, Santa 3520, informação Charlie. Thank you. 3520, desce para 2010, ajuste no 07, autorizado ali. 2017, autorizado LF, Nissan 3520. Boa noite, autorizado Linhares decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós. No 192, decolada aos 50, controle 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado. Controle Salvador Gol 1192, saída Tuca, passando 1500 pés. Sob vigilância, sobe 370, 1192. 370, Gol 1192. Visual com a pista, tá 3520. Bem, contrato final, chama a polícia, 1845. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá 3520, final, Electric 3. Tá 3520, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso no 10, tá 3520. Dois, pode chamar o centro. Uno 192, chama o centro de Recife, 2685, alterno 1254. 2685, 2545, obrigado. Cinco dois zero, solo 56. se livrando à direita, pode segue táxi via Alfa Juliette, portão 3. Se livrando à direita, Alfa Juliette para portão 3, está para 523. Júlio, Salvador, bom dia, 35329, centro da Delta, passando a 12. Bom dia, 5320, da via chegada Bonf, 2010-2016. Chegada Bonf até 2001. Tio, com 1016. Bom, 0016, 35329. Salvador, bom dia, Togo 1173. Bom dia, prossiga. Excelência, eu tenho um sistema aí, é 1173 Guarulhos, agora, ao fim. Fino. Atende a nossa autorização. Togo 1173 está autorizado, Guarulhos. E a rota do plano, nível de voo autorizado 360, saída Tael, Leda, após Motiva. Pista em uso é 1-0, após regulagem, primeira curva à direita. Transponder 5404 e controle Salvador, 119.8. 360, Tael, Leda, Motiva. 5404-198-360, conforme a rota. Correto, gol no 173, reporte pronto. Reporte, obrigado. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, X-Ray, Alfa.